deu gemido no meu ouvido, bem baixinho em cobiço. Eu quero te tocar, eu quero te amar. Será que vais deixar mais uma vez em celular? Hoje de noite eu vou te ligar pra deserto quando eu sinto falta do teu beijar. Pra saudade não bater na porta. Hoje de noite eu vou te ligar pra deserto quando eu sinto falta do teu beijar.